É, eu vi isso. O trem vai estar aqui, vem com a gente. Bem-vindos ao nosso viagem. Bem-vindos a Expresso Cumbia. Tu podes entrar a qualquer país, a qualquer país latino-americano, e começar a escutar a... Falando desde seu programa favorito, ainda ficou um pouco sumido neste último tempo, volta hoje, Expresso Cumbia. Volta após um mês de dezembro agitado, como todo mês de dezembro, muita coisa para fazer, muita burocracia. E volta Expresso Cumbia com mais força ainda. Mais força, mais música, e vamos começar de imediato com algumas músicas que... Nossa, acho que só uma música vou repetir do ano passado, porque é muito boa. O resto é só novidades, só novo. E agora vamos subir. É um problema para começar. DJ Jajo, Damas Grátis, Puro Gordion Mix. Depois vamos falar um pouco mais de que é o que vai rolar. El que no levanta la mano, que maneja el patrullero. We'll be right back. este ritmo que a los pagos hipnotizan, baila los terroristas. Cumbia choriza. Cumbia. aí estava sonando essa música, né? Essas três músicas, para ser mais específico, né? Eu falei uma música e foram três bem diferentes. Como eu falava já, a primeira é de Jajo, com um mix de Damas Grátis. É bom, para quem não conhece, vamos sempre dá para falar um pouquinho mais. Para quem não conhece, Damas Grátis, grupo argentino, cumbia villera. E tem um acordeão aí bem próprio da cumbia colombiana mais clássica. E depois tinha Chorizo Salvaje, com cumbia choriza. Vamos dizer, o chorizo é tipo um malucão, então seria assim como uma cumbia maluca, né? No estilo chorizo é um maluco, vale repetir isso. E é uma cumbia muito interessante da última camada, do último pessoal que lá no Chile está fazendo aquela nova cumbia chilena. E depois temos Santa Feria, As Cumbieras e Os Cumbeiros, com as mãos arriba, que não seja da polícia. E agora vamos a seguir com cumbia, agora vamos viajar no tempo. Vamos viajar para os anos 70, fins dos anos 70, começo dos 80. Com outra banda chilena, de Coquimbo, na quarta região no Chile, um clima não tão gelado quanto Santiago. E uma música muito legal, eu gosto do nome, Os Viking 5, Namorado da Minha Sogra. Vamos lá! Estoy enamorando de mi suegra, me estoy enamorando de a poquito. La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito. Me estoy enamorando de mi suegra, me estoy enamorando de a poquito. La miro con un ojo cerradito, la busco de a poquito, de a poquito. Picarona, seductora y tramposa. Después que das amor, te empeñas en volar como la paloma. Volar, volar, volar como la torca, descuidando el nidar. Pícara, cruzaste la frontera, te viste en otro lado, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera. Thank you. vitrinas de boutique es tu pasión. Ver telenovelas, videos en televisión. ¿Crees que el Vaticano no es algún grupo de rock? Y la perestroika, la marca de un pantalón. Porque ya no piensa en nada. Cree que todo. Bloco de músicas, vamos a dar uma leve descrição, né, das bandas que estamos ouvindo. Acho que é um pouco importante, né, reconhecendo, entendendo também toda essa hermosa, toda essa charmosa, bela história e complexidade que tem a rainha da América, né, a cumbia. Mas não, a rainha eu gosto, mas a monarquia, na real, não é uma das minhas coisas preferidas. E bom, que estamos ouvindo, como já falei, o Viking 5, e uma banda que não tinha jogado aqui no programa, não sei dizer bem porquê, porque é uma das minhas bandas que eu mais gosto, e é La Sonora Malecón, de Colômbia também, com Pícara e Cabeça Hueca, algo assim como Cabeça Esvaziada, vamos dizer. Bom, e agora, para continuar com o nosso programa, eu vou pôr uma música que eu gosto muito, pessoalmente, que fala de uma realidade no Chile. Sempre falam de... Hoje é um programa um pouco carregado na cumbia chilena, né? Eu tinha deixado um pouco de lado, né? Não queria fazer esse jogo chauvinista que estou fazendo hoje, que estou fazendo agora. Mas tinha esquecido algumas coisas, ou tinha deixado, tinha jogado fora algumas coisas interessantes, que eu acho muito boas. E que hoje tinha vontade de... Hoje estava afim de compartilhar com vocês. Então, quando o Chile fala daquele sono econômico lá, que tá tudo legal, que tá tudo bom, para que um grupo esteja minimamente bom, tem que haver um monte de pessoas que estejam na pobreza. Assim é como funciona o negócio. Eles querem dizer que não, os donos da terra, os donos dos materiais, da produção, de tudo. E Chile também tem suas favelas. E uma favela, assim, lá é o nome da população, mais conhecida ou uma dos últimos anos pela má planificação, pela miséria, pela perversidade da sua execução, casas bem precárias que tinham problemas com as chuvas de inverno, acabavam todas molhadas. No Chile chove algumas vezes, não sempre, mas chove. No Santiago, pelo menos, na periferia mais pobre, o nome daquela população é o Volcão. E vamos ouvir a música agora, não vou ficando aqui falando besteiras mais, vamos falar com a música Juana Fé, El Volcán. Vamos lá! En la Pobla no dejan dormir, muy lejos de la moneda, el diablo ríe en un carrusel.

país, de Coquimbo soy, y vengo cantando el tema Banco. Voltamos aqui depois de outras três ótimas músicas também. É, e fechando também com Big In 5 numa... Como falar? Num tandem musical com duas músicas da mesma banda. Como falava no Vulcan, a galera falava aí das armas nos rapazes, da violência, não é a mesma, já falei, não é a mesma violência aqui no Brasil, nem de perto, mas é violência mesmo. E agora acho que vão rolar umas duas músicas de mulheres. Acho que já rolou cumbia Chorizo Salvaje, que canta uma mulher, e... agora vamos com duas, e lembro que fiz uma secção no programa, acho que umas, sei lá, metade de novembro, pode ser, começo de novembro, sobre a cúmbia e mulheres. Então, falava, a gente ouviu Gilda, ouviu Total Amor Piscina, ouviu, nossa, um monte de coisa, mas que esqueci nesse momento. Mas rolaram aí umas boas músicas de mulheres. E agora vão ter duas... Vamos falar cumbias, uma é um remix que fiz Cumbia Queers, um grupo argentino também, só de mulheres. E fizeram de um grupo de África do Sul, que é Died Onward, que eu não gosto muito da banda na real, mas o remix que fizeram é muito, muito bom, curti. E depois vamos ouvir a Quantic, que fiz uma música com a Anitta Tijoux, muito boa, porque eu gosto de Anitta, não conhecia essa música. E depois vai rolar alguma coisa que vou fechar quando estiver ouvindo música. Vai rolar uma terceira música, mas ainda não sei qual vai rolar. Então vamos agora com Cumbia Queers e um remix de Diane Wood. Vamos lá. Check me out, yo. This is why I'm hot. I don't give a fuck. Yo, I kick it out, pull with someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I like the place is fucking whack. When you say South Africa, the first things that come to mind is your racism, apartheid, crime. Fuck a racist, motherfuckers, stuck in 89. Crime's the wild, word to my nine. This is why I'm Yeah. continente, diría código viejo en Latinoamérica presente, justicia y desigualdad de continente a continente, por eso estoy caliente, caliente, caliente. I don't keep the sack, yo, we'll kick it out, pull for someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I like the prices to go back. When you say South Africa, the first thing that comes to mind is your racism, apartheid, and crime. Fuck racism, motherfuckers are stuck in 89. The crime's the wild, welcome to my nine. Pero pa' qué, po. Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas. Cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo ¿pa' qué, po? reggaetón. Si necesitas reggaetón, ton, ton, ton. Y toca las palmas arriba, y toca las palmas arriba. Si necesitas reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palica. Ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te lustras cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón. Y toca las palmas arriba. Y toca las palmas arriba. De ouvir as músicas, duas meninas, duas mulheres, como falei no momento, foi a Diane Ward e depois a Anita Dukes com duas cumbias, né? E depois fechou uma música de J Balvin, um reggaeton, acho que deu pra entender, né? Mas um remix de Jajo aí com alguma coisa bem cumbianchera também, um bom remix, deixamos aí rolar. E agora já pra ir fechando o programa, vamos jogar duas músicas no começo. Acho que pode rolar uma terceira. Juana Fé, para uma segunda música de Juana Fé também hoje. Callejero, acho que foi seu grande sucesso, seu hit, vamos dizer. A música com que eles fizeram uma grana para fazer outro importante centro, lá, a Maquinita. E depois com Gente que não. Acho que essa música original é de Todos Tus Muertos, uma banda argentina, que nesta ocasião vamos ouvir a versão do Los Auténticos Decadentes. Então vamos começar com Juana Fé, Callejero, que calle é rua, ser o cara da rua. É uma pessoa que vende diferentes coisas na rua e ele tem que ganhar seu pão com isso. Muito interessante, muito legal, muito divertida. E... bom, gente que não aí, vocês vão ver que rola, dá pra entender também. E até a próxima semana. Não sei que músicas vou jogar agora. joguei a melhor que tinha e vamos ter que fazer uma nova pesquisa aí pra trazer o próximo, o seguinte, Expresso Cumbia, na próxima quinta, de 18 a 19 horas, de 6 a 7, aqui em Campinas, Unicamp. E também vamos voltar em Contrafarsa, diretamente da Argentina, que também tínhamos deixado de lado a todo o pessoal que tá apoiando aí, com, dando uma força aqui com esse projeto. E voltamos no bagulho. Falou, até a próxima semana. Nenhuma é de Expresso Cumbia, acabou agora. E não sei se vocês vão ouvir, vou deixar o computador aqui da Muda rolar sozinho. Até mais, seu Expresso Cumbia. It's all right.